Deixa o negrão pregar essa noite. O negrão está com vontade de pregar. Satanás aprontou algumas para mim hoje. Satanás aprontou algumas para minha família hoje. Mas hoje, se ele ainda tem dente na boca, nós vamos quebrar no bicudo aqui, em nome de Jesus. Vamos para cima. Segura, porque hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia de você sair daqui agarrado com a bênção. Hoje é o dia de você sair daqui untado de azeite. Hoje é dia de você sair daqui vendo o céu aberto. Hoje é dia de você sair daqui dizendo: eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos aqui num texto que toda esta linda igreja conhece. Nós estamos dentro da história de Israel, a nação que Deus escolheu, o povo que Deus separou, a nação que Deus levantou. Agora Israel, no tempo de José, vai para o Egito. Quando José chega no Egito, ele tem cerca de 17 anos de idade. Ele passa 13 anos de prova, 13 anos de luta, 13 anos de humilhação, 13 anos de provação, 13 anos de traição. Mas o sonho de Deus não pode ser impedido. O sonho de Deus não pode ser detido. E no tempo certo, e na hora certa, ainda que seja depois da luta, ainda que seja depois da tribulação, ainda que seja depois do vale, o sonho de Deus vai se cumprir. Deus deu a José autoridade para ser governador do Egito. Quando José se assenta no trono do Egito, ele tem 30 anos de idade. Ele agora é o segundo homem da nação, e com a autoridade que Deus lhe deu, ele traz toda a sua família, os coloca na terra de Gósen, uma terra preparada para o povo de Deus. E eu já recebo algo quente do céu aqui essa noite. Deus tem terra preparada para o seu povo. Eu vou repetir. Deus tem terra preparada para o seu povo. Ela vai, chore, Miqueia, sou. Aleluia. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos faz entender que Israel estava na jurisdição do Egito, mas vivia na terra de Gósen, vivia na terra que Deus preparou para eles. É igual a igreja está no mundo, mas nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos na dimensão do Espírito de Deus. O mundo está debaixo das drogas, o mundo está debaixo do alcoolismo, o mundo está debaixo do pecado, mas a igreja está debaixo da unção, a igreja está debaixo do poder. Sim, vamos lá. Queridos, a Bíblia Sagrada nos faz entender que José vai morrer com 110 anos de idade. Então, o tempo que José governou o Egito e influenciou o Egito foram 80 anos. Quando esses 80 anos acabam, diz a Bíblia que o faraó que conhecia José também morreu. E o que se levanta agora tem ódio de Israel. Não quer ver o povo crescer, e ele começa a fazer sanção, fazer lei para prejudicar o crescimento do povo de Deus. Mas se tem uma coisa que eu gosto de dizer, é que podem fazer o que quiser, o povo de Deus vai continuar crescendo. Sim, eu gosto disso. Aleluia. Aí o diabo diz: vou colocar na droga. E Deus diz: eu tiro da droga e coloco no ministério. O diabo diz: vou colocar na prostituição. Deus diz: eu tiro da prostituição e levanto para ser missionária. O diabo diz: eita glória, aleluia. Deixa o negrão pregar, meu irmão. Meu pote está até a tampa de azeite. Vamos para cima. E o diabo diz assim: vou acabar com a família dele. Deus levanta e diz: se tivesse na tua mão, você acabava. Mas não está. Está na minha mão. Bendito seja Deus. Vamos lá. Então, queridos, Deus vai proteger Israel, Deus vai proteger a nação, e a estratégia de Deus é colocar o libertador debaixo da barba de Faraó. Agora a filha de Faraó chega com Moisés nos braços, e o menino vai crescer no Egito, e Faraó não pode fazer nada contra. Moisés fica 40 anos no Egito para aprender tudo que o homem pode fazer. Mas depois Deus leva ele para 40 anos de deserto. Se no Egito Moisés aprendeu tudo que o homem pode fazer, no deserto ele aprendeu tudo que Deus pode fazer. Pegue na mão de um crente aí, meu santo. Pegue na mão de um crente, você vai profetizar para ele. Diga assim: o deserto é a faculdade de Deus, e é no deserto que ele vai te mostrar tudo que ele pode fazer na tua vida. Caio Charamanto, aleluia. Eu cheguei no 180, mas já estou no 220 de novo. Vamos para cima. Deixa o negrão pregar. Queridos de Deus, a Bíblia diz que esse Moisés, no deserto, recebe uma chamada de Deus. Deus diz a ele: eu vou te enviar a Faraó. E você vai dizer para Faraó deixar o meu povo ir. Só que tem uma coisa: eu endureci o coração de Faraó, e ele não vai te deixar querer deixar você sair. Mas fica tranquilo, na hora certo eu te tiro de lá. Moisés vai e olha para Deus dizendo: mas Senhor, me dá aqui uma orientação, no nome de quem que eu vou? Deus olha para ele e diz: anota aí, diga que o eu sou te enviou. Não entendi, porque lá no Egito Moisés aprendeu que cada Deus tem a sua função. Tem o Deus que cuida das moscas, tem o Deus que cuida das rãs, tem o Deus que cuida da chuva, tem o Deus que cuida da fertilidade. Cada Deus para uma coisa. Aí Deus chega para ele e diz: Moisés, eu sozinho vou cuidar de tudo. Eu sou o que sou. Ei, levante a tua mão essa noite, porque o eu sou está com você aí. O eu sou está na sua vida. O mundo precisa de vários deuses para fazer um monte de coisa. Eu preciso de um Deus só que pode fazer tudo. Quem acredita nele aqui, joga a mão lá em cima e solta um grito de glória para ele. Ei, vamos lá. Sim, este Moisés agora volta para o Egito, e Deus dá a ele autoridade para declarar as 10 pragas. 10 pragas vão sendo lançadas, as pragas vão esmilhaçando a estrutura do Egito, as pragas vão acabando com a autoridade de Faraó. E no intervalo da 9ª para a 10ª praga, Deus tem um particular com o seu povo. No intervalo da 10ª praga, Deus se levanta para ter um particular com o povo que chama-se pelo nome dele. Eu recebo do Eterno autoridade para dizer: nesta noite Deus vai ter um particular contigo. Se prepara. Ele vai assurianta. O Egito está bagunçado, as pragas estão caindo uma após a outra, mas para o povo de Deus continua tudo bem, porque a Bíblia promete: praga alguma chegará na tenda do povo de Deus. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra profética agora. Segura a mão direita levantada, e só quem está conectado com o céu vai sentir algo forte agora. Eu profetizo que nenhuma praga vai chegar na tua vida e nem na vida da tua família. Quem recebe, dá glória a Deus esta noite. Arabacanda, Labachurianda lá. Vamos para cima, igreja. A Bíblia diz então, neste capítulo 12, Deus vai ter um particular com Israel. E a proposta é a seguinte: no versículo 1, o texto diz assim: e falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, estando na terra do Egito, dizendo: algumas coisas aqui me tornaram revelação aos olhos. Primeiro, o plano de tirar Israel do Egito não é de Moisés e nem é de Arão. O plano de tirar Israel do Egito partiu do coração de Deus. Não é Moisés propondo para Deus, é Deus falando para Moisés. Não é Arão falando com Deus, é Deus falando com Arão. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: os planos da tua vitória são elaborados lá no trono de Deus. Os planos do teu ministério são elaborados lá no trono de Deus. Deus se levantou do trono e disse: chegou a hora do meu povo sair desta terra de humilhação. Chegou a hora do meu povo sair do meio das maldições do Egito. Chegou a hora do meu povo entender que eu tenho mais para eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o povo ainda estava na terra do Egito, mas o plano de Deus já estava pronto. Você pode estar passando por uma luta, mas o plano da tua vitória já está pronto. Você é machori, me quebe, assori, me nai. Você pode até estar passando por uma tribulação, mas o plano da tua consolação já está pronto. Eu vim hoje baqueado, aí eu vinha saindo do hotel, uma funcionária olhou para mim na hora que foi até o quarto e disse: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. Atrasado um pouquinho, eu desci lá, eu e meu filho Guilherme, orei por ela. Ela disse assim: pastor, era para eu estar de folga hoje, mas a minha patroa não me deu folga. E aí eu entendi: ela não me deu folga para eu receber o que Deus está me dando aqui agora. Deixa eu te dizer, meu irmão, eu tenho um recado para Satanás: quanto mais tu pôr tua cara na minha frente, mais eu vou meter o pé na tua fuça. Não tem conversa, meu irmão. Ele me cantorou uma ceia. O plano é de Deus, o plano parte do coração de Deus. Leva tua mão ao ombro, não pega na mão agora não. É profético o que você vai fazer aqui agora. E a partir de agora, Deus está me dizendo que libera algo novo sobre esta igreja. Eu não estou entendendo na plenitude a profundidade disto, mas Deus disse: negrão, faça, porque eu vou liberar algo novo sobre a igreja. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado e diga assim: o plano de Deus para a tua vida já está pronto. O plano de Deus para a tua vida já está pronto. Já está pronto. Já está pronto. Emanagashuri candalabacominara sai. Não adianta você correr, já está pronto. Não adianta você fugir, já está pronto. Não adianta se esconder, já está pronto. Queira o diabo ou não queira, o plano está pronto. Goste o diabo ou não goste, o plano está pronto. É macandaraba churi candalá, é minara cominara sude candalá bacheca, aleluia. E Deus começa a falar com o povo, e no verso de número 2, Deus diz assim: para Israel, lembre-se, Deus está tendo um particular com o seu povo, e no particular de Deus, Deus para e diz assim: este vos será o primeiro dos meses, este será para vós o primeiro dos meses do ano. Mas na verdade, no calendário, na folhinha, já é abril. No calendário normal, já é o quarto mês. No calendário dos homens, já é o mês de número 4. Aí Deus levanta do trono e diz: mas para para o meu povo, este será o primeiro dos meses do ano. Não entendi, pastor. Esse povo está há 430 anos no Egito. Agora Deus levanta do trono e diz assim: a partir de agora a história muda, a partir de agora o calendário vai girar ao teu favor. Deixa eu liberar uma palavra que Deus gritou ela no meu ouvido essa tarde. Deus vai fazer o tempo correr a teu favor. Não, você não está entendendo. Deixa o negrão dar a revelação toda. Meu irmão, eu não sei quanto tempo da sua vida você perdeu até aqui, mas hoje Deus se levantou na tua frente para dizer: o que ficou para trás, ficou para trás. Agora, o que eu vou te dar daqui para frente é maior do que tudo que você perdeu. É maior do que tudo. Me canta, labaxé, labracanda, labaxanda, lai. Deixa eu profetizar na vida de alguém aqui, querido. Deixa eu profetizar para alguém aqui. Eu não sei o que você perdeu até agora, mas o que você vai ganhar é muito maior. Emanaraçu de candalabracai. Eu estou sentindo de dizer, eu estou sentindo de dizer, Deus está gritando no meu coração e dizendo: negrão, diga para o povo que eu estou virando o cativeiro. Diga para o povo que eu estou virando o cativeiro. Diga, labacatoracandalabaxandarabacai, labraçubicanderebiaxúria. Levante a tua mão agora, meu irmão. Levante a tua mão agora. Alemacandarabaxúria e canta. Eu quero pedir um sinal de Deus agora. Eu quero pedir um sinal de Deus hoje. Onde tiver um crente que Deus está mudando a história dele, receba renovo espiritual. Receba renovo espiritual. Emanacachuri canta. Sabe o que eu vejo Deus fazendo com a história de alguém? Virando a página. Até aqui a tua história teve problema. Até aqui a tua história foi complicada. Mas a partir de hoje, uma nova história começa. Uma nova história começa. Alabaste, canta, alaba. Para você, a história começa agora. O mundo está dizendo: o tempo já passou. Alguém está dizendo: não dá mais tempo. Deus se levantou do trono para dizer: o tempo é meu, o tempo é meu, o tempo é meu, o tempo é meu. A mantoque de canta lá. Alabacanda, alabaxanda, alabacaia. Eu estou sentindo Deus descendo aqui. Eu estou sentindo Deus descendo aqui. Deus desceu na igreja. Deus desceu na igreja. Deus desceu na igreja. Alabacanda, alabaxanda, alabacanderemena. Labaçuri, candaraba, sudeca. Labaçere, comanácia, candarabia. É minora, candeleba, sudeca. Labaçu, o tempo está na mão de Deus. O tempo está na mão de Deus. Pastor, eu perdi tanto tempo. Deus vai mudar essa história. Todo o tempo que você perdeu, Deus vai te restituir. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O labacandara sudique, o labante que me nunca dará súbia, a labanter que manda come, leva súbia, levará codô, codô, codô. Essa irmã de verde e amarelo, suba aqui, mulher de Deus. Eu não lhe conheço. Deus manda a senhora subir aqui. É me mara sudique, é me mara saio, é me nuque andareba come, naga súbia, a labanter que manda oróbia, candarábia, é menecovas, nebre a súbia, labacanturimina. Candarábia, disseram para ti que tu está fora do tempo, que para ti não dá mais tempo, que a tua história não acontece mais. O que eles não entendem é que o que move o homem lá fora é sucesso, o que move o homem aqui dentro é a minha vontade, é o meu tempo, é a minha unção. Fica tranquila, mulher. Os homens ficam felizes quando tem seus nomes nos outdoors, mas eu me alegro quando o crente tem o nome na minha mão, e o teu nome está na minha mão. E nesta noite, grava o que a minha boca te diz, filha, grava o que sai dos meus lábios. Eu estou pegando todo aquele tempo de lágrimas, todo aquele tempo de sofrimento, porque tu não semeou com dinheiro, tu semeou com lágrima, tu não semeou com fama, tu semeou com jejum, tu não semeou comprando oportunidade, tu semeou buscando a minha vontade. Porquanto eu, o Senhor, me levanto levanto do meu trono e te digo: onde a fama não leva, eu te levo. Onde o dinheiro não leva, eu te levo. Onde o homem não põe, eu te ponho. Isso é macanda, labacai, labacatai, as... Na macaduri candara, se candara, me candaraba, combinara, candalaba, ele candaraba, combinar, ele é dono do tempo, dê glória a ele que ele é dono do tempo, dê glória a ele que ele é dono do tempo. Amado candoroca, tchê, amanto is, né, suí. É minicanto, rabacanto, lê. Eu estou sentindo Deus aqui, pastor. Ah, o negrão está sentindo Deus. É Maia Súria, Alabá. É por isso que o salmista diz: os meus tempos estão na mão de Deus. Vamos gritar isso hoje à noite, vamos. Vamos bradar isso hoje à noite, vamos. Joga as tuas duas mãos para cima, joga. Joga. Eu vou contar até três. Quando eu disser três, você diga: os meus tempos estão na mão de Deus. Não, meu irmão, quando você profetizar isso, a casa vai desabar. A casa vai tremer. Lá isso. É decapô, renema. O brado que a igreja vai dar hoje é esse: os meus tempos estão nas mãos de Deus. Eu digo um e profetizo mudança. Eu digo dois e profetizo restituição. É agora. Três. Então aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele, aplauda ele. Labaracachô. Labacanteressia, é me dar a canto, lebaché. Adora do jeito que você sabe. Adora do jeito que você sabe. Adora do jeito que você sabe. Faz barulho de adorador aí. Faz barulho de adorador aí. Deixa o negrão pregar mais. Deixa, fica à vontade, meu irmão. Você está na casa do seu pai. Você está na casa do seu Deus. Você está na casa daquele que te ama. Você está na casa daquele que te escolheu. Você está na casa daquele que te chamou. Você está na casa daquele que te levanta. Você está na casa daquele que te sustenta. Você está na casa daquele que te guarda. Você está na casa daquele que te abençoa. Você está na casa daquele que tem mão estendida para a tua vida. Você está na casa daquele que abre porta e não há ninguém fecha. Você está na casa daquele que cura o que ninguém cura. Você está na casa daquele que faz o que ninguém faz. Você está na casa daquele que tem o que ninguém tem. Você está na casa daquele que pode o que ninguém pode. Você está na casa daquele que vai onde ninguém vai. Você está na casa daquele que sabe o que ninguém sabe. Você está na casa daquele que conhece o que ninguém conhece. Você está na casa daquele que era, que é e que há de vir. Você está na casa do Alfa, do Ômega. Você está na casa do rei. Você está na mesa do rei. Você está no banquete do rei. É Manacã. E hoje você não sai daqui do mesmo jeito. Hoje você sai daqui diferente. Hoje você sai daqui diferente. Hoje você sai daqui diferente. É, mas...